deram toda a miséria dos meus ancestrais, mas elas herdadas dos tempos coloniais me deram um chão de barro, um pulmão cheio de catarro. Mistura pobreza e tédio, tem a fórmula do bairro. Roupas velhas, baixa estima de javus sombrios, maldita lembranças dos navios. Ao padrão Bárbara Suíte me pareço um deus. Agradeço o fetiche, só que dói demais ser eu. Nariz largo demais pra ser sex symbol, pele clara demais pra ser MC, bro. Desde sempre eu nunca soube pra onde ir, bro. Acho que vou ter que seguir por aqui, bro. Eu sinto essa loucura em minhas costas. A acupuntura não cura essa bosta. E acredito, e por mais que eu tente esquecer, eu sei que nunca vou ter os meus amigos de volta. A vida não é doce, baby. Quem me dera que fosse, baby. A minha infância foi-se, baby. Aproveita essa noite, baby. Comunista rico, porque riqueza de verdade é compartilhar.